em estúdio, em cena mais uma vez, fazendo som de rocha de raiz, como sempre fez. Trago comigo princípios na levada, com ritmo e poesia, na sequência só paulada. É muita treta, tio pipoca aqui de brei, relógio que atrasa, não adianta, sempre escutei. Brilhando nessa porra, sobrevivendo, pro amor, pro dinheiro, por ser vagabundo. Histórias da memória, quero delatar, o que passou de ruim, não vou no inferno buscar. Vida nova, sorrisos e crianças, meus filhos e netos, cheios de infância, então tá suavão. Lembrar de coisas boas me faz bem, dá mais ânimo pra explorar algo de bom que você tem. Humildade, caráter, respeito, sou preto periférico daquele jeito. Pra cada letra que supera as barreiras, pra cada suor derramado nas gravações, pra cada vagabundo que não acreditou, é, eu digo, o sonho não acabou. Pra cada letra que supera as barreiras, pra cada suor derramado nas gravações, pra cada vagabundo que não acreditou, é, eu digo, o sonho não acabou. Tô cansado de ouvir que o barato tá em crise, mas quem veste a camisa firme e forte não desiste. Tem hora que até eu fico de cara, é, com esses MCs que caem de paraquedas. Mas quem sou eu pra criticar? Quem vem pra trincar ou zoar, tô nesse bar, como já disse, não quero naufragar. Faça linha nos estilos das origens, sem caô, sem marcar, sem falar bobagem. Vou estar pros pretos e pro hip hop, de corpo e alma sou real de verdade. Salve todas as quebradas, vielas, becos, aqui é nós que tá, que representa quebra tudo. Na coletividade, na amizade, vou adiante, fazendo minhas rimas brilhar tipo diamante. JFA, este sou eu, é, vivendo um pesadelo, mas o sonho não acabou. Pra cada letra que supera as barreiras, pra cada suor derramado nas gravações, pra cada vagabundo que não acreditou, é, eu digo, o sonho não acabou. Pra cada letra que supera as barreiras, pra cada suor derramado nas gravações, pra cada vagabundo que não acreditou, é, eu digo, o sonho não acabou. Tem sangue de barata pra aguentar desaforo. Jeová que está acima de tudo. Não devo nada a ninguém, por isso que vou mais além, mais além, mais além. Não tem que me impedir, que me impedir, que me impedir. Não tem que me impedir.